minha Santa Bárbara, senhora de mim, luz que ilumina, por misericórdia ilumina, nos livre das tempestades desse mundo, dos raios dessa vida, nos proteja, dona das rosas vermelhas, soberana divina, que assim seja.